Bom dia a todos e todas, e a gente vai dando sequência no nosso tempo comum. Como sempre, lembrando que esse tempo, o tempo comum do lecionário, é o tempo no qual a gente tem a oportunidade de ir crescendo como uma plantinha. Uma das coisas que eu acho que fica complicada é quando a gente tem a impressão de que todo dia a gente vai abrir aqui o WhatsApp, vai ouvir alguém falando algo super profundo, super importante e que vai dar uma direção para a minha vida. Por favor, se você abre assim o nosso tempo de homilia, para de pensar desse jeito. Eu queria que você pensasse muito mais como um tempo no qual a gente senta junto, tem uma refeição comum e a gente, a partir da nossa vida comum, reflete em como colocar nossa vida, a vida comum, nas mãos de Deus. E a partir de exemplos de homens e mulheres que viveram como a gente possa simplesmente ir acertando a nossa vida e crescendo, se tornando cada vez mais aquilo que a Bíblia coloca como um objetivo para cada pessoa, que é ser maduro. Grande característica que a gente pode tirar das Escrituras. E eu queria que você fosse desmontando na sua cabeça, se você aprendeu de outro jeito, por favor, esqueça. Não é que você seja perfeito, de jeito nenhum. Até porque essa seria uma imposição tão grande, tão difícil, e você que já tem que ser a esposa perfeita, marido perfeito, funcionário perfeito, aluno perfeito, professor perfeito, você não tem que ser um cristão perfeito. Cara, isso é um troço grego que nada tem a ver com o ensino das Escrituras. O ensino das Escrituras, ao contrário, vai em outro sentido. Ele vai no sentido da maturidade. Isso sim é esperado, que você, ao longo do tempo, se torne uma pessoa madura. Se você todo dia aprender alguma coisa das Escrituras e aplicar na sua vida, colocá-la de modo que você possa ir analisando o modo de agir, você não vai ficar perfeito no final. Aliás, nem Deus quer isso de você. O que Ele quer é que você seja maduro, que se comporte como adulto. E por que eu digo isso? Porque quando a gente olha para as nossas comunidades, igrejas, e hoje, principalmente com esse fenômeno das igrejas malucas que tem por aí, com a gritaria que é, com as questões que as pessoas se colocam, com as brigas que têm entre si, o que você vê é um cristianismo absolutamente infantilizado, mais do que infantil, abobalhado, com preocupações que são absolutamente secundárias e que não interessam a ninguém, a não ser as pessoas que vivem naquele micro-universo sem sentido para a maioria das pessoas. Aquilo que é tão importante dentro daquelas quatro paredes é de uma desimportância absurda quando se atravessa a rua. E por quê? Porque as pessoas são infantis, têm uma relação infantil com Deus, acho que Deus é um Papai Noel do espaço, que está ali para ficar te fornecendo, sabe, o próximo carro, a próxima empresa, a roupa que você vai comprar, a mulher com quem você mora, você vai resolver seus problemas todos, você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Não é essa a finalidade da nossa leitura diária das Escrituras. E vamos a ela porque está ficando tarde. Bom, o Salmo continua mostrando para a gente como Deus pega um evento, e esse é o motivo pelo qual a gente é chamado no início do Salmo a cantá-lo, louvá-lo, gloriar nele e alegrar no coração. Porque Deus pega um evento que aparentemente é usual, casual, que acontece com todo mundo, e de fato é, como uma seca, como uma fome estabelecida, como uma mudança climática específica, e faz daquela situação um instrumento para levar a cabo o seu plano, o seu objetivo, a formação que ele deseja. Não que Deus fique enviando somente as coisas no sentido de se preocupar com você como indivíduo, mas Deus, sim, ele dirige toda a nossa humanidade decaída e desviada num sentido, apesar da nossa rebelião, apesar de estarmos de costas para Ele, apesar de não nos importarmos com o que Deus tem para cada um de nós. Então o Salmo fala isso. Cara, Deus usou um evento como a fome do Egito. A gente vai ver isso nas próximas leituras que vão vir por aí. A fome que existe no Oriente Médio num determinado momento, ele usa esse evento para que houvesse aquilo que a gente chama de formação do povo de Israel. Essa formação se dá a partir de uma família absolutamente convencional em termos de quantidade de bobagem feita. A partir de um desses filhos que teve uma determinada formação e que vai se tornar o governador geral do Egito e que vai, como a gente vai ver mais para frente, ele vai ser a pessoa que vai criar todo o sistema político que no fim das contas vai se tornar bastante opressivo e famoso e tão durável que até hoje a gente vê a mesma coisa acontecendo, uma estrutura piramidal, concentradora e tal, tal, tal, que é tal José. E no meio disso tudo, ele vai fazer o seu plano cumprir. Aonde redunda o plano de Deus? E qual é esse plano? O plano de Deus é a salvação ou a restauração de toda a sua criação, de toda a criação, de todo o seu cosmos, a partir da mudança que acontece na vida das pessoas em Cristo Jesus. Bom, montar toda a estrutura para que na plenitude dos tempos, no tempo mais adequado, Deus encarnasse e vivesse entre nós, passa por eventos como esse da grande fome que assolou o Oriente Médio e que levou eventualmente José até o Egito. Eu recomendo que você abra a Bíblia, vá de Gênesis 36 em diante, vá lendo essa história de José, porque dela você vai perceber um monte de coisa e vai aprender bastante coisa. Aqui eu só tenho tempo para falar generalidades. Em Gênesis 36, você vai ver uma descrição e vai encerrar aí a descrição sobre Esaú. Esaú, ao contrário do que acontece com a história de Jacó, que segue até hoje, né? O povo de Israel está aí até hoje. O povo de Esaú não está aí, como vários povos daquela época não estão aí. E o povo de Esaú acabou num beco sem saída. Virou o povo chamado Edomitas, que eram semitas próximos a Israel e que vivem uma vida de começo, meio e fim, como um processo civilizatório muito baixo, sem deixar grandes, sem deixar nenhuma consequência para os dias de hoje. Agora, tem um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção nesse texto. Esaú e Jacó, ambos seguem na vida ao contrário aos cultivadores de monocultura, né, que são os formadores de impérios, eles continuam na vida de campo, de pastoreio. Existe uma decisão tomada aqui que pode passar desapercebida, mas tem muito a ver com a nossa prática da casa da videira, das coisas que a gente fala, que é o respeito à resiliência do ambiente. Qual é o motivo pelos quais os dois decidem estar em áreas separadas? Existe uma capacidade de suporte do ambiente à nossa atividade, à nossa presença e ao nosso crescimento. Deus, sabedor disso, desde o início, falou: cresçam, multipliquem-se e encham a terra. E o caminhar natural do ser humano nunca esteve nesse processo de destruir tudo para poder ficar num determinado lugar. Esse é o processo que nós chamamos de construção de cidades, construção de países. A gente determina uma área, coloca ali a nossa atividade e vai depletando, né? E apesar do ambiente estar dizendo, ó, não dá mais, não dá mais, não dá mais, a água não é suficiente, o verde não é suficiente, as situações não são suficientes, a gente insiste em criar métodos engenhosos, muito bem administrados, para que a gente esteja concentrado num determinado lugar. A gente vive a chaga da concentração urbana e o pré-colapso é a situação de quase a totalidade das cidades do mundo, as grandes, com certeza. Nesse momento, a gente vê o colapso da cidade do Rio de Janeiro, que não tem a ver só com o roubo do Cabral, com a malversação de fundos pela prefeitura. Não, tem a ver com o fato de que é gente demais, concentrada num ambiente que não suporta aquele monte de gente, tirando, tirando, tirando, e com nenhuma atividade que seja restauradora, com pequenos polos de resistência em pessoas que fazem alguma coisa diferente. Mas, cara, o colapso é inevitável se a gente não entende que o plano de Deus para a gente é que a gente cresça e se espalhe. E se espalhe beneficiando repetidamente a nossa presença na Terra, pode beneficiar e respeitando a capacidade de suporte do ambiente onde a gente está. Não tem grandes sacadas para dar aqui da história de Esaú, a não ser que, mesmo Esaú e Jacó tendo se reconciliado, estando na mesma região, eles têm uma percepção clara do ambiente onde eles estão. Eles não são esquizofrênicos, não estão ali porque eles querem ficar aqui, vão criar uma briga, uma luta. O caminho contrário seria o normal. Duas populações querendo ocupar o mesmo espaço e, naturalmente, vão lutar pelos recursos. Uma vai destruir a outra ou vai assimilar a outra e fica ali insistentemente até que os recursos se esgotem e as pessoas e a situação entra em colapso. Qual é a receita para evitar o colapso, seja do Rio de Janeiro, de Curitiba, de São Paulo, de Fortaleza, de qualquer das grandes cidades brasileiras ou ao redor do mundo? Quando a gente sabe que a capacidade de suporte do nosso ambiente não pode ser artificialmente expandida pela nossa presença, pelo uso de tecnologia, de dinheiro, porque inevitavelmente isso vai levar a gente ao colapso. Qual é o caminho? A gente crescer, se multiplicar e obedecer à ordem do Senhor, se espalhar. Eu costumo dizer que gente é igual esterco. Juntou, fede, espalhou, aduba. E a gente pode ter essa posição, a gente pode realmente ser um benefício para o planeta, respeitando sua capacidade de resiliência, ou a gente pode insistir em ficar junto, lutar, agredir, crescer em violência e tudo que a gente conhece que acontece. No livro de Atos tem outra coisa bem simples, mas acho que bastante interessante para a gente pensar. Aparece um personagem novo, que é Apolo. Apolo é um relativo a Paulo, né? Apolo é tão culto quanto Paulo, tão eloquente quanto Paulo, tão bom mestre como Paulo. E Apolo, ele se torna um dos líderes muito importantes daquele primeiro século da história cristã. E aqui tem um pequena dica de quem ele era. É um judeu, muito bem instruído, conhecedor das escrituras, e que já percebeu que Jesus é o Cristo. E que fala que Priscila e Áquila, que eram dois líderes, também judeus, em Éfeso, convida na sua casa e lhe explicam melhor, com mais exatidão, o que é o caminho de Deus. Ora, já não sabia que Jesus era o Cristo, que nas escrituras mostravam que era ele. O que seria esse melhor? A dica está aqui quando fala de que ele conhecia apenas o batismo de João. O que é o batismo de João? João é um profeta, é o último profeta enviado ao povo de Israel. E anuncia ao povo de Israel a vinda do Messias. O plano de Deus era que o povo de Israel o recebesse, o desejo de Deus era que o povo de Israel o recebesse, se arrependesse, mudasse a maneira de pensar e entendesse que aquilo era sua função como povo, ser a bênção para todas as famílias da terra. João, com isso, sai anunciando, chamando as pessoas a mudar a maneira de pensar e se preparar e receber Jesus como o Cristo, como o Messias, e a partir disso fazer a bênção a todas as famílias da terra. A gente sabe que o povo de Israel, logo ali no começo, rejeita essa possibilidade. E Apolo, absolutamente convencido da pessoa e da certeza de quem era Jesus, Jesus era o Messias, ele sai anunciando. Só que o que faltava de exatidão? Ele continua anunciando somente ao povo de Israel. A grande diferença entre o que Apolo fazia, não é que ele, Apolo não conhecia, o resto, como se fosse alguma coisa assim, o batismo do Espírito Santo, que o cara vai ter uma coisa especial, uma ziquizira qualquer. Então, o que ele não conhecia de resto era o fato de que aquele Messias não havia vindo somente para o povo de Israel, mas para toda a carne, para todos os povos, para a inclusão de outras culturas para além da cultura judaica. Uma tendência que a gente tem, e isso não é problema se você pensa assim no começo, é como se Jesus fosse nosso, se a gente fosse dono dele e que somente determinado tipo de pessoa fosse receptor da sua mensagem. E a gente faz isso de muito bom coração, falando às vezes o que a gente chamaria falando para dentro, falando para aqueles que já estão com os olhos voltados para Jesus. A boa notícia é que o caminho de Jesus, o caminho da maturidade, o caminho da salvação, o caminho que leva a gente a ser aquilo que Deus planejou que nós fôssemos, é um caminho aberto a todos. A grande diferença que Apolo vai aprender com Áquila e Priscila é exatamente a mensagem não é exclusiva, a mensagem não é só para nós, a mensagem é para todos os povos. Deus ama a todas as nações. Deus quer incluir debaixo de seu braço todas as pessoas. Então, dica de hoje: não pensa que você é especial, nem que a mensagem é para alguns e é exclusiva. A mensagem de uma vida plena, boa, satisfatória, abundante, ela está disponível para todos. Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos mais especiais que ninguém. A grande mensagem é que o Evangelho é para todos os povos, não importa a língua, povo ou nação. Bom, eu espero que essas pequenas palavras de hoje, muito pouco, muito singelas, né, sem grandes sacadas, possam servir para que você aplique na sua vida. E lembra, tudo que eu falo aqui não passa de um en passant, 20 minutinhos para olhar três textos, normalmente com muito mais coisa para tirar. Pode ser que você tenha percebido ou conheça coisas a mais desse texto. Estude a Bíblia, converse com as pessoas, leia mais profundamente, leia o contexto dos textos que a gente está lendo. Ganha tempo com isso. E você vai ver que a sua vida vai se transformando não com um grande evento revolucionário que vai fazer você ser uma outra pessoa, mas como diz as próprias escrituras, de glória em glória, um passo atrás do outro, até que tudo esteja feito e pronto, e a maturidade chegue no seu coração. Deus abençoe, bom dia e tchau.